8 no meio, desse mantenha 3.000, estaremos considerar as restrições em TAP. Jesus, pode considerar as restrições em TAP do 8 no meio. Interceptar na final do procedimento TRIP 5237. Complete final LS, chame torre 118, decimal 95, TRIP 5237. Cente 1895, bom dia, obrigado. Bom dia. 118 no meia, decimal mantém 2000, autorizado final LS. Ok, 2000, autorizado final LS, 18 no meia. Ô Salvador, tá 3520. Prossiga. Está cruzando a 120, pode voar de TAP, está presente? Autorizado direto de TAP, descendo até 5.000, ajuste no 095. 3.500, desce para 5.000 na proa de TAP, 3.520. Baixado e travado, TRIP 5237. 5237, vento 130 graus, 03 nós, autorizado pouso, precisa no zero. 5237. Repito, no meio, complete final IS, chame torre 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, boa noite, 1-8 no meio. Boa noite. Passarei para 2224, chame Recife agora, frequência 1-2545, alterna 1-2-6, decimal 85, passarei 2224. 1-2545, 2684, 2685, gente. Afirmo. Obrigado. Então 3520, desce, mantenha 2000, vou direto Duna para o final LS. Duna 2000 LS, 3520. IP5237, som aos 38, livra direita, taxi alfa, quilo 43, atento ao sinalizador. Posição prevista, remoto 07. Gente, vai livrar aqui a direita e a prevista 07 no pátio 3, obrigado. Livro 15, pulgou 1-8 no meio. Afirmo, vento 1-4-0 graus, 0-4 nós, gol 1-8 no meio, autorizado, pouso, pista 1-0. Livro 15, 1-0, gol 1-8 no meio. Direita, taxi alfa, Juliette, portão 02. Direita, 1002, 1223. 10-3520. Chame Recife de Coisa, chame Torre agora, 1-1-8-9-5, com posição 3520. Torre Salvador, TAM 3520, passou em Da Serra, trem checado. 3520, vento 1-1-0 graus, 049, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, 1-1-0, 3520. Livrou. 3520, solo, Austin 47, Alfa, Juliette, portão 03. 3520.